mágica tem que ter o dom. Sem estética na prática, só fazendo som. Atlética sem mágica, levada própria, sem cópia, sem técnica trágica de fazer paródia. Já foi o tempo da bike, sem vacilo, mesmo naipe. Aviso, não tenho site, preciso é de um mic. Prossigo causando strike no estilo, mesmo naipe. Tomando aquele ice, pronto pras night. Os trabalhador aqui, neguinho, nada light. Estilo pesado, embriagado de cachaça Sprite. Muita ideia, pouca prática, essência sempre poética. De grana sons trocado, mas a ideia frenética. Genética do rap, contaminando os moleque. Bumbi, cachigo, parafistrap, sempre tem algum no step. Sem stop, estilo Alfred Hitchcock. Não vai dormir de toca, sonha com yacht lobby. Modelo da Colgate, socialite dando mole. A praia aqui é nóis, litoral catarinense. Pare, olha, analise e pense. Na baia solta a voz, na real em bitubens. De chava sem trava na mente. Fé em Deus, olho pra frente, pé no chão, sonho na mente. Somos todos diferentes. Faz uma década, meu plano tá formado com orgulho. Faz uma época, crescendo o sentimento de um jeito prático. Bem longe dos táticos, parece automático. Nós chega nas quebradas, causando impacto. Quadrilha tá formada, eu vou me mantendo intacto. Com rap eu tenho pacto nos testemunhos. Eu risco uns rabiscos no rascunho, mas tô apto e fica. Por isso mesmo, eu suponho. E vira pesadelo que era pra ser um sonho. Eu entro em desespero mesmo assim e me imponho. 100% verdadeiro em todos os versos que eu cachaça, Sprite, Mizuno, Nike, energético, whisky, Pepsi, twist, dor de gabana. Trabalhador desiste, longe da fama. O povo alienado no reality show. Bacana, só quer grana, os falsos vêm sem flow. Vende a alma por dinheiro, na pura calma, guerreiro. Não tem boi pra traiçoeiro, por onde eu vou? Sou quem sou, sem deboche, não sou fantoche. Eu pratico meu esporte, estilo Peter Tosh. O processador do verso, estilo Macintosh. Nós.